sempre a lei da natureza, que sempre me ensinou o natural. Vivo sempre em busca da certeza, mas sei que o imperfeito é que é normal. E as estrelas brilham como brilha o meu amor por ti, e o mar beija areia como eu beijo você. E a lua tem fases como as fases da minha vida, e o sol dá calor como eu te dou o meu amor. Sigo sempre a lei da natureza, que sempre me ensinou o natural. Vivo sempre em busca da certeza, mas sei que o imperfeito é que é normal. E os peixes nadam, e no nada eu sinto solidão. E as aves voam como as asas da imaginação. E se você pensar, pense um pouco em mim, que sou você, e você sou eu. Não adianta se desentender. Sigo sempre a lei da natureza, que sempre me ensinou o natural. Vivo sempre em busca da certeza, mas sei que o imperfeito é que é normal. E os ventos sopram como sopram as notas da canção. E as nuvens passam como sonhos de um feliz verão. E eu estou feliz sem ter medo de dizer que a vida é um fio que se rompe mesmo sem querer. Oh, sigo sempre a lei da natureza, que sempre me ensinou o natural. Vivo sempre em busca da certeza, mas sei que o imperfeito é que é normal. Sigo sempre a lei da natureza, que sempre me ensinou o natural. Sempre em busca da certeza, mas sei que o imperfeito é que é normal. Sigo sempre a lei da natureza, que sempre me ensinou o natural. Vivo sempre em busca da certeza, mas sei que o imperfeito é que é normal. Sorriso. mais me atrai. E ela é linda quando vem, quando vai. Quando passa o comentário é geral. Que gata legal. Eu não paro de pensar nela. Todo dia eu só penso nela. Eu não paro de pensar nela. Todo dia eu só penso nela. Bahia, porque é divertido. Outros vão pra São Paulo pensando em dinheiro. Yeah, yeah, yeah, yeah. Eu já fiz tudo isso e não me arrependo. Viajando a gente acaba aprendendo. Mas morri de saudade desta minha cidade. Porto Alegre, eu te amo sem saber porquê. Porto Alegre, Porto Alegre, tudo bem. Em Porto Alegre, a gente acorda e logo fica alegre. As meninas gaúchas mostrando um pingo é bom, isso é muito bom. Minha mãe, meus irmãos e as histórias, e as histórias. Minhas lutas, derrotas, vitórias. Porto Alegre, eu te amo e nem sei explicar. Eu te amo, Porto Alegre, nem sei explicar. Se eu fosse um Quintana, eu faria poesia. Se eu fosse o Veríssimo, prosa eu faria. Como eu só sei compor e tocar. Porto Alegre, eu te amo demais. Escrevi essa música pra te cantar. Assim. Janelas vazias, façam carro, é madrugada, amor. Horas difíceis e as imagens só me causam dor. Haja coragem pra enfrentar a solidão, amor. Minha esperança é um novo dia que virá. Um carro é madrugada, horas vazias, horas difíceis e as imagens só me causam dor. Horas vazias, haja coragem pra enfrentar a solidão. Horas vazias, minha esperança é um novo dia que virá. Horas vazias, passa um carro, é madrugada, amor. Horas vazias, horas difíceis e as imagens só me causam. Horas vazias, haja coragem pra enfrentar a solidão. Horas vazias, minha esperança é um novo dia que virá. Troça o jeito dela quando passa sorrindo lá no céu. Espero ela de braços abertos quando vejo seus olhos espertos. Cada terra ela é minha mulher. Ela de braços abertos quando vejo seus olhos espertos. Cada terra ela é minha mulher. Solo é vê-la na avenida quando chega de volta pra me amar. A aeromoça é ave bonita, é mulher que voa e se agita, espalhando o amor no nosso céu. A aeromoça é ave bonita, é mulher que voa e se agita, espalhando o amor no nosso céu. Fico aflito e acelero o coração. Mas de repente noite ela chega e me conquista. O seu corpo aterriza lá na pista. Dou-lhe um beijo e lhe entrego meu amor. Mas de repente ela chega e me conquista. O seu corpo aterriza lá na pista. Dou-lhe um beijo e lhe entrego meu amor. Sharing new ways, you were saying to me, I love you. I was happy inside, never thought that my mind would be empty like a desert, baby. It was the first time that I really get involved. What can I do without you, you, you, you, you? Now my days are bad, remembering when you said we are much like twin souls, my baby. I believed in your words, but you're free like the birds. Now I'm lonely and sad without you. It was the first time that I really get involved. Now I'm a broken heart. Tell me please, what can I do? Please, what can I do without you? Like a desert, baby. It was the first time that I really get involved. Now I'm a broken heart. Tell me, please, what can I do without you?